eu não sei se um coração pode aguentar tanta dor. Quando pede o quê? Quando o sol já não brilha mais em seu olhar. Eu não sei se um coração pode aguentar tanta dor. Quando pede o quê? Um amor. Quando o sol já não brilha mais em seu olhar. Eu se ainda dói é porque não consigo te esquecer. E o vento só me traz vestígios que lembram você. Eu vou curar essa dor. Obrigado, gente.